αρχιμέδης ο Παλαιδίου Μιχτάου, ο Κίμητρης του Μαντήρου Μαγέρον Ωήτη, λίγη φινά Ιλιάς Αξίου, καπιστήρων Αγέρου, Σέμισε Μπλουδάκου, Κούρς, του Λόκου Ιδωλού. Salvador número 8, Via Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1-0-9-8. Squawk 776, follow all 31, libera direita, taxi via Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, chama antes do Juliette, mantém a pessoa do nosso PC. Afirma. Alô, Salvador! Mike Henrique Gosto, estamos aqui na remota, direção a Ponte Nova, se pudermos prosseguir. Henrique Gosto, aguarde. Alfa Juliette, Ponte 09. Alfa Juliette, 09. Ô, Torre, o Ente Gonça aqui, o pessoal da coordenação mandou pra Ponte 7. Gente, então, após que segue para Ponte 7? Positivo, senhora. Pediram pra gente prosseguir pra Ponte 7. Gente, agora estou ingressando no site. Com o taxi a aeronave da Ponte 9, irá prosseguir na retaguarda da aeronave. Não entendi, senhora. O Mike Henrique Golf mantém a posição na saída do Pátio 3, assim que a aeronave da Gol Taxiano passar para taxiar para a aeronave, será autorizada a retaguarda do tráfego. Ok, senhora, não aguardo. A presença de volta não pode estar aqui. Precisa não deixar não, tem ponto de espera. Salvador, bom dia, 6225 da Ocean, né? Uma liga de espera. Geneve 225, foi autorizado, pistão 0, vento 1, 00 grau, 07 nós. Depois da 10, 6225, Geneve. A linha não autorizada a alinhar e manter pista na zero. Solo aos 26, libere a próxima gerência, taxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 04. Na sua escuta é o 4, Alfa Juliette é o 4, 62. Ano 71, 90 grau, 059, decolagem autorizada, pista na zero. Brasileiro no 71, adequado das 22, chame o controle de Salvador, 1-2-0, de sinal 8, não vou. 3-0-8, Salvador, no ar. Fazer a primeira direita aqui para dar informação para 2-2-0, o 10-2-0. Eu te informo as informações no primeiro, 3-1-7-1. Mas vamos lá, vamos para a direita. Bom dia, Mike Gorf, que o retorno está em desvio. Na verdade, em variação. Alfa 3, sem indicação de 51050, chegada por mais de 11. Eu chamo sempre em Cícero, se não conhece o 2-0-0, tem o 2-8, decimal 8. O 2-0-0-2-8, pode fazer, mano. Receptor informe no 2-1, vai sair conforme a rota. Controle no 2-0-8, responde 5-1-3-7. Obrigado. Capitão, como iniciou na edição do signal de apoio? 193, sem identificação, Lima 040, chegada Delta. Lima 973, destacado 2010, destino com o salvador 1018, Lima final Lima 68, cabeceira 10, chama estabilizado no veículo do Rio, 5973. Desce para 2008, autorizado LS X-Ray 10, chamada estabilizador e localizador, o Rio 5973. CLV de 92, autonomia 0358, alternando Serra Brava e Filipe Alfaro. 963, esperado. Deixa eu ver no 8. Quanto espera para fazer 5126? Estabilizado ILS X-Ray, pista 10. Bom dia, eu 5973. Eu tenho a centena com medo de mais, pouso outro lugar, pista 10. Ele pouso, pista 10, eu 5973. comunicação desse Montana de 1050, chegada da Boné de Ona. Alfa Romeo 3, Alfa Romeo 3. Eu tenho condições de ver o TAP e de informações? Aqui vai ser o TAP e Azul 5126. Já galeão autorizado. Decola pista 10. Saída Sambo 1, Leda, transição Tóquio. Intercepto Marifomos 144, segue até por seguro, antena número 857, após conforme a rota. Controle 120, décima 8. Transitada 5141. 4, alterna Campinas, autonomia 3 horas e 30. 3 horas e 53, chame do ponto que espera próximo, taxi Índia. De Índia, chama a próxima, espera taxi Índia. Zona 093, da Pedro Marília, que sai do Pátio Portão 8. Gente, posição, posição 8, Google 093. Completa a próxima escala S, X-Ray, cabeceira 1-0, chama a pessoa sonhadora 1-1-8-2-9-9-5. 18-9-5, vai chamar a pessoa sonhadora 9-9-9-9. Está 3, passa na decolagem, se mantém no nível 3, 4, 0, pode cruzar 2003, já estou na direita, Leda. 3, 4, 0, após 2000, Leda, até 3, 1, 5, 3. Identificação do se mantendo no número 05, zero chegada com a média. Transição módica, via pesula 1 a 0, com base a pesula 1 a 6, conforme a rota.